Tu me provocas com teu sorriso, teu olhar terno, com tuas palavras doces, nos momentos que a sós ficamos, nos pensamentos secretos, tu me provocas, vontade de conquistar-te, desejo ardente de dizer ao mundo todo, eu te amo. Tu me provocas, desejo ardente de sentir-te, respirar o ar que respira, adivinhar teus anseios, uma vontade de eternizar todo instante que juntos passamos. Tu me provocas, alegria, vontade de viver cada segundo a teu lado. Tu me provocas.